Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. Sou Diego Valadares. Mais uma vez nós estamos juntos, graças a Deus, né? Estamos vivos, com muita saúde, paz. É isso aí, Mundo Sertanejo está no ar. Desde já o meu abraço carinhoso a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores que compõem as equipes, né, das emissoras de rádios, que são nossas parceiras aí pelo Brasil inteiro. Muito obrigado pela parceria de vocês. A gente fica muito feliz com isso, né? E claro, aos nossos ouvintes que estão ligados em todas as emissoras de rádios, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Mas não posso esquecer também dos nossos amigos internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do mundo e ouve Mundo Sertanejo. Bom demais, né? Estamos juntos! Humberto e Ronaldo cantam Romance, com a participação especial de Jorge Mateus. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez na minha vida. Tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. Tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem ter que te deixar e fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez na minha vida. Joga a mãozinha lá em cima, vem. Dá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. Dá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. Maravilha, maravilha, quero mandar um abraço, meu amigo Rubens Gomes, aí de Vila Bahia, é divisa com o bairro aí de Minas Gerais, né? Os amigos da Rádio Talismã FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Rubens Gomes, todos da equipe da Rádio Talismã FM, aí de Vila Bahia, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Um abraço, meu amigo Luiz Eduardo, da Rádio Transpaulista, também exibindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Nil Rodrigues, aí de Santa Helena, Paraná, é minha querida, é mulher, né? Moça bonita. Nil Rodrigues, aí de Santa Helena, no Paraná, também ligada no nosso programa. Minha querida Adriana Teles, em Goiânia, ouvindo o Mundo Sertanejo. Aí, Adriana, alto astral, hein? Beijo pra você, obrigado pelo carinho. Minha amiga Joselice Oliveira, de Cícero Dantas, da Bahia, ouvinte aí da Rádio Buqueirão FM. Um abraço a todos vocês, amigos da Buqueirão FM, exibindo nosso programa aí em Cícero Dantas, da Bahia. Joselice, um beijo pra você, obrigado pelo carinho, tá bom? Sempre interagindo comigo no Facebook. Quem canta bonito agora? Esse cantor, que é do Pará, né? É amigo da minha querida amiga Cristine Vermutti, né? Aí da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no Pará, onde o nosso programa faz muito sucesso. O meu amigo Velonir Fernandes canta para vocês Fique Com Ela, com a participação especial de Denis Mato Grosso. Canta, Velonir Fernandes, Fique Com Ela. É com você, garoto. Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo, o que está acontecendo, eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino, sei que vai me escutar. Amigo, meu irmão, escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou. O nosso amor vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo, fique com ela, dê o seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo, siga o seu coração, fique com ela. Seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo, siga o seu coração. Muito bem, Velonir Fernandes cantou pra vocês, Fique com Ela. Ué, ele tá abrindo mão, né? Ei, fique com ela. Muito legal, um abraço meu amigo Douglas Araújo, a Cristine, o Maurício, todos da equipe da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no Pará, onde o nosso programa faz muito sucesso. Um abraço a todos vocês ouvintes, muito obrigado, viu? Um beijo pra Silvana Machado, seus pais, né? Os seus pais. Aí, seu Sebastião, a dona Lourdes, na fazenda Vereda dos Bois, aí município de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Um beijo, Silvana Machado, todos os nossos ouvintes, Mirlene Silva, os amigos da Paraíso FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. A Neilza e todos da equipe. Um abraço a vocês, viu? Daqui a pouquinho, Kaique e Cadu

AM, que transmite nosso programa aí para todo o estado do Espírito Santo, né? Aí, meu amigo Herbert Souza enviando um abraço, viu, cabra danado? Conforme anunciamos antes, a partir de agora, um bate-papo descontraído, música, bate-papo, com essa dupla que vocês já conhecem. Kaique e Cadu no Mundo Sertanejo. É nóis de novo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Está tudo bem? Tudo bem demais, Gê. Graças a Deus. Tudo jóia. Ei, que vozeirão de locutor, hein, rapaz? Obrigado. Essa é a oportunidade de poder participar aqui com você mais uma vez, né, no Mundo Sertanejo. Então, meus amigos, olha, obrigado por terem aceito o convite. Faz um tempão que vocês não vêm aqui, uns 3 ou 4 meses, né? Pois é, eu já tô com saudade já. Vocês me deram a honra de regravar a música Cabra Danado, que é um grande sucesso da minha carreira, com a minha participação. A gente toca muito aqui, os ouvintes pedem, e a gente, eu fico muito feliz, viu? Porque Cabra Danado, uma música que caiu na graça do povo quando foi sucesso com o Diego Valadares. Aí depois o Bonde do Forró gravou em forró, mas não aconteceu, não foi a música de trabalho deles. E eu estou muito feliz porque está sendo a música de trabalho de vocês. Isso. E está acontecendo, o povo está gostando. Parabéns, Kaique e Cadu, tá que cantaram demais, tão bem, Cabra Danado. Obrigado. A gente que fica muito feliz de você nos conceder o seu maior sucesso e confiar, né, nesses dois mal acabados aqui para poder gravar. Está tocando os dois sucessos. Tá tocando em todo lugar. E o povo está gostando demais dessa música. Um abraço aos amigos da Rádio Nova Flórida, de Alexandria, né? A todos os amigos da doutora Nice, né, salvo engano, é a diretora da rádio lá, né, muito bacana, Nova Flórida FM. Mas, meus amigos, olha, vamos chegar cantando. Exatamente, bora. Cabra Danado, que eu peço para vocês cantarem. Vamos tocar no CD e depois, se vocês não cantar ao vivo também. Cabra Danado, cantam Kaique e Cadu no Mundo Sertanejo. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é lotado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. E pra cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é um tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Eita, cabra danado. Cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Ei, moda boa, hein? E eu fiquei muito feliz cantar com vocês essa moda. Ficou boa demais, né? Super bem, nossa senhora, ficou bom. Sem demagogia. Manda um pedacinho dela ao vivo, pode ser? Vamos lá? Todo mundo. Vamos lá. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montanha. Segura, pião! Muito legal. Meus amigos, vocês lançaram o CD com o sucesso Cabra Danado. Sentimento bom também, que a gente já vinha tocando isso aqui há muito tempo, né? Os ouvintes já conhecem também. Fala um pouquinho aí, meus amigos. Esse CD realmente, o primeiro da carreira de vocês, alcançou a expectativa, superou a expectativa? Superou demais, assim, pelo pouco, né? Ele, na verdade, ele só tem 3 meses, 4 meses que tá pronto. Ele tá quentinho ainda, né? Sim. E pelo pouco, já que a gente já distribuiu, né? O pessoal já tá só elogios. Só elogios, o pessoal tá gostando mesmo. Tem uma turma lá de Lusiânia que tá adorando o CD, né? A turma de Alexânia também. Sim. E assim, as pessoas mais próximas da gente sempre nos elogiando e tá muito gostoso. Já tô doido para fazer mais CD. Para gravar um novo, né? Mas primeiro vamos colher os frutos desse aí, né? Ele tá novinho, viu, gente? Ele só tem 3 para 4 meses que foi lançado. Então, e esse CD de vocês, eu conheço o CD, eu ouvi todo. Aliás, eu acompanhei a pré-produção, o repertório. Eu tive o prazer de acompanhar nas horas vagas, né, o trabalho de vocês, porque vocês, além de serem grandes artistas, são meus amigos particulares, né? Aliás, os pais de vocês, o Isadi, a sua mamãe, eu fico muito feliz de ser amigo de vocês, fazer parte do ciclo de amizade de vocês, viu? E como artistas, eu sou muito fã da dupla, canta bem, são dois irmãos jovens, de um grande futuro aí pro nosso mundo artístico, né? Vocês estão de parabéns. Amém, amém. Essa música, Sentimento Bom, é mais romântica, nós tocamos muito aqui no nosso programa, antes do lançamento Cabra Danado. Vou tocar aqui, depois vocês vão cantar mais ao vivo, tá bom? Beleza, vambora. Então cantam, Kaique e Cadu, Sentimento Bom no Mundo Sertanejo. Quero te falar que passei, de tudo que senti, de tudo que pensei, sobre esse amor que só fez bem pra mim. Quero expressar junto com você essa magia linda de viver. Estar ao seu lado é muito importante. Você é tudo que sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão no peito tá grudada. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor de tanto amor. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão no peito tá grudada. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão no peito tá grudada. momento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor, tanto amor, de tanto amor, tanto amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Hoje o programa recebendo Kaique e Cadu, essa dupla que já é conhecida de vocês. Os meninos cantam bonito. E eles que vão falar mais aí da carreira, das novidades. Vão lá, meus amigos, contem para os nossos ouvintes as novidades. Pois é, a gente, né, fazendo nossos showzinhos, né, aqui. Todo showzinhos? Tempo. Vocês são modestos. É showzaço, porque eu conheço o show, é muito bom. É, a gente, né, tá correndo muito aí para divulgar esse CD, né, fazendo de tudo, aí divulga muito também na internet, né. No YouTube. Sim. É, nos bares onde a gente faz show, nas casas. Dia 3 tem show lá em Lusiânia, 3 de agosto, lá no Rio Frango, lá em Lusiânia. Semana que vem. Isso. E tamo aí, tamo na luta, aí como sempre. Maravilha. Falando tanto desse CD, lembrando que quem quiser adquirir é só adicionar a gente lá no Facebook, a gente bate um papo e agenda de enviar pra você. Pega o endereço e mandamos o CD lá na sua casa. Com certeza, daqui a pouquinho os contatos para shows, Kaique Cadu, é o endereço eletrônico de todas as redes sociais, Kaique Cadu, para interagir com vocês, viu? Um abraço, meu amigo, o Eltinho Carvalho, viu, Kaique Cadu? Ele é locutor da Rádio Boqueirão FM, de Cícero Dantas, e pediu para a gente mandar alô para o Eltinho, para toda a equipe da Rádio Boqueirão FM. Um abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado aí pela parceria. Kaique Cadu, vamos cantar ao vivo? Vamos lá. Vamos. Canta o modão aí para nós. Vamos cantar ao vivo aqui, uma boa aqui, que nunca falta. Essa não pode faltar. Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Ê, vozeirão, hein? Kaique Cadu do Mundo Sertanejo. Que vozeirão, parabéns pelo dueto de vocês, muito bom. Vocês estão realmente aí, são agraciados com essas lindas vozes. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Obrigado. Um abraço aqui, olha, veja bem, a minha querida Roseli Pereira dos Santos, de Campos Belos, Goiás. Ela está sempre interagindo comigo e pedindo alô. Roseli Pereira dos Santos, de Campos Belos, um beijo para você, tá bom? Um abraço aos amigos da Campos Belos FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo José Nilton, locutor da Rádio Belém FM, de Taiobeiras, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Valdir Irene Rodrigues e o seu maridão em Santa Luzia do Paraná, Estadão do Maranhão, onde nós temos a Rádio Tropical FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Márcia Farias, todos vocês aí de Santa Luzia, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado aí pela audiência fantástica, viu? Kaique e Cadu cantam pra vocês do CD Vai Explodir. Todo mundo apaixonado, tá balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Ricardo não vai deixar ninguém parado. Foi no lugar que a gente ama, foi Alexânia, que eu te encontrei, me apaixonei, alucinei. E um novo sonho eu vim curtir, e um novo sonho eu vim surgir. Vai explodir de norte a sul, Kaique e Cadu, pra estremecer o coração de amor e paixão. Vai fluir e vai subir, beber, dançar e não cair. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Foi no lugar que a gente ama, foi Alexânia, que eu te encontrei, me apaixonei, alucinei. E um novo sonho eu vim curtir, e um novo sonho eu vim surgir. Vai explodir de norte a sul, Kaique e Cadu, pra estremecer o coração de amor e paixão. Vai fluir e vai subir, beber, dançar e não cair. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Deixar ninguém parado. Muito bem, música muito boa também, hein? Vai essa explodir. A autoria de quem é essa? Essa é minha, do Cadu e do nosso amigo Roberto Sávio. Roberto Sávio, né? Isso. Muito boa essa música. Meus amigos, contatos para shows, telefone, redes sociais. Fique à vontade para os nossos contratantes contratar essa dupla fantástica e levar esse show aí para a sua cidade. É isso aí, pessoal. Quem quiser falar com Kaique e Cadu, contratar aí para a gente animar a festa de vocês aí, é só ligar no 61-9143-1122. Vou repetir, 61-9143-1122. Ou então, nos adicionar lá no Facebook, né, com... É só colocar lá o Kaique com C, o Cadu com K e virar nosso amigo lá no Facebook. A gente bate um papo, troca uma ideia. Facebook, Twitter, YouTube. Procurou Kaique Cadu lá, acha na hora. Vocês estão com vídeo no YouTube também, muito bem acessado, né? Isso, tem vídeo no YouTube lá da nossa música, Sentimento Bom. Muito bem. Quem quiser acompanhar, só coloca mais uma vez, só colocar o Kaique com C, o Cadu com K. Ou então ligar nesse número aqui, quer ver, ó? 9143-1122, 9143-1122. É muito bom dar o telefone para show cantando. É, né? Ué, tem que ser. Muito bem. Meus amigos, olha, sucesso para vocês. muito mais sucesso que vocês já estão fazendo. Que Deus continue iluminando a vida, o trabalho de vocês. Leve meu abraço, papai Isadir Gonçalves. O nome da mamãe é? Lília Feitosa. Lília Feitosa, a Lohane, irmã de vocês, isso. Moça muito linda. E aos ouvintes de vocês, aos fãs de vocês do Brasil inteiro, fique aí à vontade para mandar um beijo aí para todo mundo, para quem vocês quiserem. É isso aí, pessoal. Quero mandar um grande beijo para nossa avó, né? Nossa avó Valderice Feitosa. Um beijo pro meu pai também, pra minha mãe, para todos os nossos fãs, para todas as pessoas que curtem a nossa música. A gente deseja, assim, tudo de bom também. Manda um forte abraço e um beijo. E agradecer o apoio do nosso amigo aqui, Diego Valadares. Que... Diego, eu vou falar um tempo pra você. Eu sempre gosto de estar com você, sinceramente. Toda vez que você for cantar, pode convidar a gente que a gente vai, a gente quer estar junto. Muito isso bem, é bom obrigado. Demais. Obrigado junto mesmo. E misturado. Sempre estou ouvindo seu CD lá também, no meu carro, e bebendo umas pingas, e é muito mais. Muito obrigado, Kaique Cadu, que Deus abençoe vocês, meus amigos. Sucesso, mas vocês vão ficar cantando, é mais uma do CD que os ouvintes vão conhecer agora e com certeza vão pedir. Caso Banal. Essa é bonita demais. Cantam, Kaique Cadu. Abraço, meus amigos. Peito, valeu. Sucesso. Amor, nada sobrou pra mim. Coração se quebrou, que fase ruim. Que até fiquei com pena de mim. Não posso dizer. Enquanto durou, não posso mentir pra mim. A gente brigou, se magoou, e agora quer saber? Eu tô. Desaparece, se esconde. Não quero pensar em você que só me fez mal. Eu posso dizer que vivi um caso banal. Enquanto durou, oh, oh, não posso mentir pra mim. A gente brigou, se magoou, e agora quer saber? Eu tô. Vá viver sua vida bem longe